poder de Deus. Vivo pela graça, não por mim. Quem era eu? Um drogado, alcoólatra, bandido, viciado. Aos olhos do mundo, só mais um derrotado. Quantas vezes me arrisquei na madrugada pra chapar? Quantas vezes minha esposa e minha filha fiz chorar? Busquei felicidade na fome e nos plaquês. Sem se importar com quem me amava, fiz sonhos morrer. Mas pra quê? Se de um dia pro outro tudo acaba. Hoje cê tá bem, mas amanhã não vale nada. No final de tudo, a conclusão é vaidade. Eu conheci a verdade antes que tudo acabasse. Hoje me peguei lembrando de parceiros, infelizmente não mais vivos. E me olho no espelho e vejo quão maravilhoso o amor de Deus comigo. Só por milagre, por Jesus que eu estou vivo. Em Jerusalém, hoje vejo milagres no DF, no Paraná também. Criminoso, que hoje é ex-criminoso. Viciado, que foi resgatado do fundo do poço no passado. Jesus Cristo fez cego enxergar. Hoje em dia, abre seus olhos e a verdade o libertará. Faz dentro da cela o ladrão regenerar. Homens com o coração de pedra voltar a amar. WT, WT, barato é louco, irmão. Jamais imaginei glorificar a Deus no meu som. Fui transformado, então se isso não é milagre, o que é milagre? Só dinheiro no bolso e prosperidade. Pergunta pra mãe do moleque que Jesus transformou, se ela trocaria esse milagre pelo apen salvador. Você não precisa de palácio, nem de castelo, pra ver que Deus faz milagre na sua vida. Ele é por você. Não precisa de Dodge Ram, nem de Camaro amarelo. A felicidade em Deus vai além das armas e dos plaquê. Ele muda o drogado, assassino, sequestrador, só basta querer. Ele faz, acontece, te vira do avesso, você não vai entender. Transforma o monstrão mais periculoso da sua quebrada. Deus é mais capaz, te cura, resgata, salve e restaura. Concebido, dando luz lá no Calvário, martírio pra nós foi alívio, querido. Não vejo motivo pra tanta revolta se o sol brilhou pra todos, fazendo justiça lá no Gólgota em prol da humanidade flagelada atrás dos cárceres. Ele te viu além da cruz e se tornou um mártir. Mas o inimigo segue, prega os menor na biqueira. A lei do Brasil não permite trampar, ele assina sua carteira. Agora faz parte da firma de ferramenta, é respeitado. Opressor te dá o cargo, o pagamento adiantado. E vai rasgando o cofre de nobre, pobre no corre do cobre. Antes dos 19 morre a terra em cobre. Vem de Camaro e Elo, eu de chinelo amarelo. Obrigado, não quero, prefiro meu ferro, meu mundo paralelo. E vai roubar de garubô, atrás dos fumê eu vi rodar. Não adianta que quantos pique que me retroceder. Desse mesmo mundão na vibe da ostentação, João. Não deixa sumir, diluir a humildade do coração, Drão. Na Bíblia fuga, a saída pros meninos. Milagre da absolvição das grades que aprisiona o íntimo. Só por milagre, muitos olhavam para mim. Esses aí nunca vão passar do nada que são. Mas Jesus não nos olhou com um olhar de condenação. Ele nos olhou com um olhar de amor. E nós aceitamos este amor e um milagre aconteceu em nossa vida. Muitos outros podem ter passado por sua vida com esse mesmo olhar de condenação. Mas neste momento, Jesus está te olhando. Aceite o seu amor e veja o milagre acontecer em sua vida.